Estou na linha com o Danilo Vendrúsculo, ele que é empresário aqui de Foz do Iguaçu, presidente do programa Oeste em Desenvolvimento. Bom dia, Danilo. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa iniciativa, né, do programa Oeste em Desenvolvimento. Amanhã, sexta-feira, será feita aí uma apresentação de um documento com algumas reivindicações aqui colhidas junto às lideranças do Oeste do Estado? Sim, exatamente. Será amanhã em Cascavel, nas instalações da AMOP, onde nós estaremos apresentando para todos os prefeitos dos 54 municípios do Oeste do Paraná, os presidentes de associações comerciais, lideranças empresariais, presidentes de cooperativa, ou seja, nós estaremos fazendo a entrega de um trabalho que vem sendo feito há 5 anos com toda a sociedade civil organizada, onde nós estaremos apresentando aí quais serão as prioridades que serão apresentadas a todos os candidatos e aos prefeitos, né, à autoridade de modo geral, do que a sociedade quer. Né? Então, nós sabemos o que queremos e o que estamos fazendo é um alinhamento dessas demandas para que todos andem na mesma direção e que validem esse documento que nós estaremos apresentando. E quais são até os eixos principais nessas propostas? Porque a gente sabe, né, que existe um perfil voltado à questão da agricultura, ao agronegócio aqui no Oeste do Paraná, também no caso específico de Foz do Iguaçu, turismo e serviços. O que é que está sendo debatido? O que é que foi trabalhado até nesse processo aí de planejamento? Perfeito. Se nós olharmos o Oeste do Paraná, a base da economia do Oeste do Paraná é o agronegócio. Como também do Brasil, né, é o que tem mantido essa situação do Brasil, numa situação até, vamos dizer assim, de exportação elevadas em função do agronegócio, e o setor ele vem crescendo, apesar do país não ter crescido, mas esse setor tem crescido. Então, nós estamos priorizando essa área do agronegócio, em primeira mão a questão de sanidade. Nós entendemos que o mundo, os mercados mais exigentes cada vez exigem mais sanidade, ou seja, os animais aqui produzidos, tanto aves como suínos, que nós somos o maior centro produtor do país, tomar todos os cuidados com relação à parte de sanidade. Nós temos também, em segundo lugar, a questão de infraestrutura de logística. Nós, infelizmente, no Oeste do Paraná, somos a região mais jovem, vamos dizer assim, do estado, e por ser a região mais jovem, nós, infelizmente, ainda estamos, de certa forma, isolados, né, com um único acesso. Praticamente um modal, temos dois modais, que é o aeroviário. Nós temos aviação bem desenvolvida hoje na Tríplice Fronteira, com 3 aeroportos, mas se nós olharmos para a região, por exemplo, Cascavel-Toledo, tem um aeroporto em Cascavel, mas que infelizmente não atende. Então, esse é um problema. E a questão do único modal, que é o rodoviário, com um dos pedágios mais caros do Brasil e do mundo. Isso inibe qualquer atração de investimento para a região, seja Foz do Iguaçu, seja Cascavel, seja Toledo. Isso inibe essa atração de novos investimentos, como também penaliza todos os cidadãos que vivem nessa região e que queiram se deslocar para outras regiões com esse alto custo de pedágio, como também os turistas que virão para Foz do Iguaçu, Cidade de Leste, e que vierem via rodoviária, tem um dos pedágios mais caros. Ou seja, nós trabalhamos, inclusive, para que busquemos, né, que a gente busque outros modais, como o hidroviário, que nós estamos aqui, temos um rio que infelizmente não se investe nesse modal, como também o ferroviário, que vai até Cascavel, porém uma ferrovia de Guarapuava a Paranaguá, ainda construída pelos irmãos Rebouças em 1880. Então, esse item nós temos ele, esses dois itens, principalmente esses dois, como os pontos prioritários. Temos também, por incrível que pareça, um déficit muito forte de energia. Infelizmente, o Brasil, vamos dizer, não cresceu, e esse é o lado que não expôs, uma fratura exposta, que é o déficit de energia. E aí, se o Brasil tivesse crescido em ritmo normal, nós teríamos um apagão, com certeza. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar junto à Copel, junto à Eletrobras, no sentido ANEEL, que é o que regula todo esse setor, para que a gente possa efetivamente trabalhar. Enfim, tem uma série de demandas, como polos tecnológicos que nós precisamos implementar na nossa região, saneamento, na questão de acabar com os aterros sanitários, transformar isso em energia, coleta seletiva. Enfim, são temas que envolvem a sociedade como um todo, e nós trabalhamos como articuladores, facilitadores desse processo para que essas conquistas venham para o nosso território. E nós estamos agora em 2018, um período bastante importante, né? Teremos eleições aí para escolher as novas autoridades estaduais e federais. Eu observo que vocês já fizeram, inclusive, um encontro, né, com o presidente da Câmara dos Deputados na semana passada. Como é que vai ser feita até a apresentação dessas demandas aí para os atuais ocupantes dos cargos públicos e também para os postulantes, aí, os candidatos, durante esse período eleitoral? Veja bem, nós tivemos em Brasília, entregando para o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, essas pautas. Retornaremos o ano que vem com as principais lideranças da nossa região. Nós fomos, inclusive, com as três principais prefeituras, com o prefeito Chico, aqui de Foz do Iguaçu, Paranhos, de Cascavel, e o Demarque, lá de Toledo, com um dos representantes das cooperativas, porque das 10 maiores cooperativas do Brasil, 5 estão nesse território de 54 municípios. E nós fomos lá mostrar que nós estamos alinhados sobre o que nós queremos, quais são as prioridades que nós temos. Essas prioridades não foram elencadas por mim ou por... isso é de um grupo, isso é ouvido às bases, isso nasce das câmaras técnicas. Iremos fazer isso com todos os candidatos ao governo do estado, deputados, né, os prefeitos que estão atuando. Nós estamos muito fortes junto ao governo do estado, e aqui vai um reconhecimento, inclusive, à governadora Cida Borghetti, que nós encaminhamos uma solicitação com relação ao pedágio para que vence agora em novembro de 2021. Solicitamos ao governo do estado que promovesse audiências públicas para discutir junto com a população um novo modelo de pedágio, para que haja, no mínimo, uma redução, no mínimo, em torno de 40%. Ela prontamente nos atendeu. Nós tivemos agora, nessa terça-feira dessa semana, antes de ontem, em Cascavel, a primeira audiência, e a governadora contemplou a nossa região para fazer essa primeira audiência. Vai ser feita uma em Foz do Iguaçu também, outra em Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Londrina. Mas nós fomos o primeiro, até porque nós pedimos isso, e nós já começamos a debater que modelo nós queremos de concessão. Não esse modelo que está aí, que foi criado em 96, é um modelo que não nos atende mais, O Paraná foi o primeiro a aderir ao sistema de privatização das rodovias, porém, como fomos os primeiros, também estamos pagando um preço elevado por ter feito um modelo de contrato que nos penaliza muito com relação aos custos dos produtos que chegam aqui, enfim, de todo o processo de escoamento da nossa produção, como de suprimento de matéria-prima para o nosso território. Pois é, a questão da infraestrutura realmente aí fundamental aqui para a nossa região. Amanhã em Cascavel, então, a apresentação, né, desse documento elaborado pelo programa Oeste em Desenvolvimento. Agradeço aqui ao Danilo Vendrusco, ele que é presidente, né, deste programa, pela participação aqui na RCI. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço.